Esta é a sua rádio Zequinha de Abreu, ZYK 648, 1570 kHz. Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo. Orgulho do interior paulista. A diferença está na sintonia. Bom dia, cidade. Zequinha de Abreu, a rádio mais ouvida da cidade. Nina, olha, eu sempre comprei na casa de ferragem Squaio. E eu não sei, velho. Olha, ela tem parafuso, tem correia, tem broca e até martelo. E eu não sei, velho. E tem mais, hein? Lá tira a cópia de chave na hora, Bina. E eu não sei, velho. Nina, pelo amor de Deus, para de ficar aí falando, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Já tá me irritando. Calma, velho, mas você não entendeu. Eu não sei, é com comprar noutro lugar. Só sei comprar na Casa de Ferragens Coaglio. Uai! Casa de Ferragens Coaglio, Rua Vitor Meirelles, 782, Centro. Telefone 3584-5883. Casa Grande Pet Shop, rações nacionais e importadas para cães e gatos, acessórios, medicamentos para pequenos e grandes animais, artigos para pássaros, camping, pesca, produtos para aquários, produtos para piscina, jardinagem, ferragens e ferramentas em geral. Disque Ração 3582-1844. E você encontra toda a linha de rações Bong, Puruca e Zup. Casa Grande Pet Shop, na Rua Antônio Martins do Vale, esquina com a José Bonifácio, ao lado da associação. Atenção você que se preocupa com seu corpo e sua mente. Conheça a clínica de emagrecimento Patrícia Barione Risse, nutricionista clínica e coach de emagrecimento consciente. A clínica de emagrecimento Patrícia Barione Risse trabalha em parceria com a também nutricionista Jéssica Moda Pulse, com grupos de homens e mulheres oferecendo pacotes promocionais. A clínica, além de oferecer atendimento particular, atende também pelo convênio da Unimed. Agende hoje mesmo seu horário pelo telefone 3584-6102. Clínica de Emagrecimento Patrícia Barione Risse, Salvador Guzmán, 139, Jardim São Vicente, próximo ao Salão de Festa da Prefeitura. Na hora de escolher uma seguradora, conte com Jabuti Seguros, empresarial e de veículos. Escolha a opção certa, hein? Jabuti Seguros, seriedade, dedicação e competência. Na Severino Meireles 1923, próximo ao Zanin, 3582-5733 e 3582-2520. Jabuti Seguros, a tranquilidade que você precisa. A ViaSat chegou para trazer a internet via satélite de alta velocidade para áreas rurais, como fazendas, chácaras ou locais sem acesso à internet. Planos a partir de R$ 199 mensal. Qualidade e baixo custo com o ViaSat Econômico. Franquia de 20 GB e 10 MB de velocidade por mês. Melhor custo-benefício com o ViaSat Smart. Franquia de 40 GB e 15 MB de velocidade por mês. Alta performance com o ViaSat Prime. Franquia de 80 GB e 20 MB de velocidade por mês. Entre em contato. RBO Canais e Internet 19 9 78 22 81 91 e 19 9 91 79 67 93. Se é ViaSat, chega. E vem aí, pela sua rádio Zequinha de Abreu, mais um campeão de audiência. Alegria total. Bom dia, cidade. Senhor meu Deus. Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui nas ondas da sua Zequinha. Nós estamos chegando nesta manhã para, com muito prazer, lhe fazer companhia aqui na Zequinha, no Bom Dia Cidade. Desta quarta-feira, 6 de outubro, 6 horas e 15 minutos. Obrigado a você pelo prazer da companhia em mais uma manhã. Sejam bem-vindos, pois o Bom Dia está começando e vamos juntos até as 10 horas aqui nas ondas da sua Zequinha. Agora 6 horas e 16 minutos. Bom dia! Você está ouvindo Bom Dia Cidade!